Alberto Carvalho News. Um oferecimento 23 Comics e produtos Jequiti. Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Casa do Carvalho News, o seu podcast maroto de notícias e informações acerca do mundo Pokémon. Meu nome é Nicolas Cares e hoje retorno para falar sobre as notícias envolvendo o começo do mês de janeiro aí, do período entre o dia 1º e o dia 15 de janeiro. Então senta aí, pega a sua pipoca, pega o seu lanchinho, o seu suquinho maroto e vamos começar as primeiras notícias de 2016. Tivemos aí o encerramento dos eventos japoneses de Shiny Xerneas, Shiny Wivetal e o Z-Guard, todos os eventos japoneses, que ainda não tem nenhuma previsão de lançamento aqui pro lado do ocidente. Lembrando que esses eventos, eles rolaram aí nos últimos meses e eram comemorativos ao lançamento da série nova lá do anime no Japão, né? Que é o XYZ. Também sobre os encerramentos, a gente teve aí os eventos do Pokémon Shuffle Mobile, que também foram encerrados. Então, se você joga esse joguinho maroto e não pegou os eventos, você perdeu uma chance aí. Os eventos eram para poder adquirir a Swampertit e a Banettit. Tivemos aí também um anúncio da Battle Competition em Pokémon XY e Omega Ruby Alpha Sapphire. A competição que foi anunciada é a 2016 International Challenge, que vai acontecer agora em janeiro. É a competição internacional de 2016. As regras vão ser as mesmas da competição internacional de videogames que vai acontecer no meio do ano. São double battles e a novidade principal é que também vão ter lendários permitidos. No caso, dois lendários vão ser permitidos. Entre os lendários podem ser usados Yuchu, Lugia, Ho-Oh, Groudon, Kyogre, Rayquaza, Jalga, Palkia, Giratina, Reshiram, Zekrom, Kyurem, Xerneas, Wavetail e Z-Guard. Desses dois, você vai poder escolher para poder participar da competição. Os registros para poder participar da competição vão acontecer entre o dia 21 e 28 de janeiro agora, enquanto as batalhas vão acontecer entre os dias 29 e 31. E também vale ressaltar que todos os participantes, independente de posição no ranking final, vão receber 2.000 Pokémiles. Também teve uma notícia marota aí pra quem usa o aplicativo do Line, ou Line, sei lá como é que chama, nunca usei essa bosta. É um aplicativo de chats para smartphones. A Pokémon Company liberou no dia 7 um pacote com 24 stickers animadinhos. São tipo GIFs animados que você pode usar no chat para demonstrar alguma ação que você queira. O pacote, como eu falei, ele tem 24 stickers e ele custa cerca de $2. Então não são bonitinhos os stickers, mas é só pro Line. Então se você não usa o Line, fazer o que, né? E antes de seguir com algumas notícias mais importantes dessa primeira metade do mês, tem algumas curiosidades aqui que eu queria compartilhar com vocês, que foram meio que divulgadas agora no começo do mês. Pra quem não sabe, o principal escritor do anime, nas gerações de Kanto e Johto, chamava Takeshi Shudo. E ele já morreu em 2010, já tem um tempo que ele já faleceu. E ele tinha um blog, pessoal, onde ele postava várias informações sobre o trabalho dele e todos esses anos de trabalho com a franquia. Até hoje ele ainda é traduzido, esse blog. Ele tem muita informação que ainda está sendo traduzida. E o argumento do roteiro do terceiro filme de Pokémon, que é o filme do Entei, ele foi, entre aspas, traduzido. Uma matéria que ele tinha, um post lá que ele tinha publicado, foi traduzido. De acordo com o escritor, esse terceiro filme não era para ser aquilo. Ele, teoricamente, ele ia ser vinculado ao nosso mundo real e aos animais do mundo real. O filme tentaria explicar o que aconteceu com os animais do nosso mundo real para virar o mundo Pokémon, no caso. A ideia do terceiro filme era introduzir um Tiranossauro Rex que teria sido ressuscitado de um fóssil, mais ou menos no mesmo esquema que a gente ressuscita fósseis no jogo, né? E essa seria considerada tipo uma puta descoberta no mundo Pokémon, porque, né, que pra ele seria algo completamente diferente, né? E segundo esse conceito desse roteiro, esse argumento, os animais teriam existido há um tempo atrás, mas as novas gerações elas já não tiveram contato com eles, porque eles já tinham sido meio que extintos. Então aos poucos eles foram sendo esquecidos, mas existiriam informações, recordações em foto, informações em livro, etc. Na ideia do filme, era pro Ash, a galerinha, junto da equipe Rocket, tentar evitar que o Tiranossauro atacasse a cidade, porque ele tinha sido revivido e ele tava... aquele negócio de Fossil Rampage, né? Tem um monstro gigante atacando a cidade. Mas infelizmente ele não conta como seria resolvido isso no filme, né? Felizmente essa merda não aconteceu, até porque pouca gente sabe, mas o lançamento de Gold Silver era pra ter sido em 1998. E por complicações da produção do jogo, o Pokémon Yellow foi lançado em 1998 e Gold Silver foi adiado pra 1999. Essa era mais ou menos a época que o filme estava sendo roteirizado. Então tinham sido feitos os dois filmes, mas não tinha informação suficiente pra criar um novo filme. E o Takeshi Shudo, ele não queria usar a mesma fórmula dos anteriores, que era fazer um filme com foco em um Pokémon especial, né? Ou alguns Pokémons em especial. Ele queria trazer alguma coisa diferente. O roteiro foi trabalhado por cerca de 6 meses, segundo ele, e o estúdio recusou o roteiro, dizendo que uma história onde um punhado de minerais ganha consciência e se torna vivo não seria um sucesso. Talvez eles estivessem certos, mas a gente nunca vai saber se isso teria ido pra frente ou não. Com esse pequeno impasse entre o escritor e o estúdio, o pessoal da Game Freak enviou o design de 4 novos pokémons da segunda geração. Entre eles, obviamente, o Entei e o Unown. Embora eles não digam quais foram os outros dois que apareceram. Enfim, eles acabaram sendo escolhidos como os personagens para ser desenvolvido a trama do filme. Isso também explica muita coisa, porque a gente tendo em mente que em 1998 os jogos ainda de Gold Silver ainda não estavam prontos, isso explica porque o segundo e o terceiro filme não tem praticamente nada a ver com a história dos jogos, porque o plot do Lugia não tem nada a ver com aquelas ilhas, tampouco o Entei com os Unowns. Então faz um certo sentido que eles não tinham um roteiro do jogo para se basear, mais ou menos como eles tinham com o Red Green e o Mewtwo. Enfim, é uma curiosidade que eu achei interessante compartilhar com o pessoal. Mas agora voltando para as principais notícias do mês e focando, né, por favor, na comemoração de 20 anos da franquia, agora dessa vez no Ocidente. Foram anunciados que vão ser lançados bundles de 2DS, iguais àqueles bundles japoneses que a gente comentou no último cast, com exceção do bundle de Pokémon Green. Esses bundles de 2DS vão ser lançados na Europa. E um bundle do New Nintendo 3DS com algumas plaquinhas temáticas de Red e Blue, onde tem artes retrô, né, com artes retrô do Charizard e do Blastoise, vão ser lançados nas Américas. Os bundles vêm com jogos pré-instalados, e o bundle do New Nintendo 3DS vai vir com os dois jogos instalados. Infelizmente nenhum deles ainda tem uma previsão de preço, mas provavelmente vão ser lançados também no dia 27 de fevereiro. Ainda um pouquinho nos consoles customizáveis, essas placas que vão sair do New Nintendo 3DS, vão ser lançadas mais duas placas também, uma de Super Mystery Dungeon e uma de Red Green, feita com alguns, né, spritezinhos dos jogos antigos. E essas duas vão ser lançadas no dia 19 e no dia 27 respectivamente. Uma outra excelente notícia, seguindo a notícia do mês passado que o Mew seria distribuído junto com os bundles, é que a partir de fevereiro, aqueles pokémons que são de evento, o que eles estão chamando de pokémons místicos, vão ser distribuídos. No caso, são aqueles pokémons que são só distribuídos através de evento. O bom é que eles liberaram também um tipo de calendário. Então, o Mew vai ser distribuído nas lojas GameStop dos Estados Unidos entre o dia 1º e 24 de fevereiro. Celebi vai ser distribuído em março através da Nintendo Network, no caso, através do Mr. Gift mesmo. Jirachi vem em abril, também no Nintendo Network. O Darkrai vai vir em maio, mais na GameStop. Manaf em junho, pela Nintendo Network. Shaymin em julho, também pela Nintendo Network. Arceus em agosto, pelas GameStops. Victini em setembro, através da Nintendo Network também. Keldeo em outubro, pela Nintendo Network. Genesect vem em novembro, pelas GameStops. E Meloetta em dezembro, pra finalizar o ano, já pela Nintendo Network. Então, bora anotar esses meses aí e ficar de olho, né? Porque, apesar de alguns eventos serem exclusivos das GameStops norte-americanas, talvez, vai que eles tenham aquele mesmo bug lá do evento do Roupa que teve do McDonald's, né? Talvez a gente consiga ver esses eventos por aqui. Muita gente que aí que tá tentando completar a National Dex 100%, eu incluso, não consegue finalizar 100% porque esses em particular, eles não estão sempre disponíveis aí à torta e à direita. Então, felizmente aí, agora sabemos que todos esses pokémons de evento vão ser distribuídos aí através do ano. Já a partir de fevereiro agora, 1º de fevereiro. E pra finalizar aí as notícias nessa primeira quinzena de janeiro, é isso que eu posso dizer. Novidades sobre Pokémon Tournament. Logo no comecinho do mês foi anunciado que um Pokémon novo seria revelado por Roast de Lutadores e que teria um ideograma de Gra no seu nome, no caso no nome japonês do Pokémon. Então muita gente ficou especulando de quais poderiam ser os Pokémons, inclusive eu tinha minhas opiniões e errei miseravelmente, porque aparentemente a Bandai Namco não faz sentido nenhum. Eles anunciaram aí no dia 15 de janeiro que o Pokémon é o Chandelure. Faz sentido? Não faz. Já temos um fantasma, já temos Pokémon de fogo, nele não tem Mega. Faz sentido? Tem porra nenhuma. Mas o bicho ficou bonito, rapaz. É uma coisa muito interessante. Eu vou até deixar linkado no post aí a imagem do Chandelure. É lógico que conste que muitas das notícias que eu estou comentando aqui tem alguns links de referência no post. Fique à vontade para dar uma olhada. Mas tem o link da imagem do Chandelure. E você pode ver que eles modelaram o personagem como se aquela esfera dele principal, do rosto dele, fosse meio de vidro. É uma textura do caralho. É lindo demais. E o fogo também tá muito bonito. Aliás, saíram também algumas algumas imagens do jogo rodando no Wii U. E o bagulho, na minha opinião, ficou muito mais bonito do que no arcade. Parece que a luz tá um pouco menos forte, as texturas estão um pouquinho mais sóbrias. Pra mim, parece muito mais bonito que nos arcades. Tô realmente ansioso pra ver aí como é que ele vai funcionar no jogo. Como curiosidade também. E também antes, num dia antes, no caso no dia 14, junto com as scans da Korokoro que vazaram, foram revelados outros lutadores. Embora o Chandelure não tenha aparecido, foram revelados o Garchomp, Braxen e o Mewtwo na forma normal. E somando também aos pokémons de suporte, foram adicionados o Kurogan, o Sylveon, Patricio e Magikarp. Magikarp também não faz sentido nenhum. Porra, Bandai, você tá de sacanagem com a minha face. Mas foram adições interessantes, com exceção da lógica do Chandelure, que não faz sentido nenhum. Que a ideia é que num jogo de luta você traga um certo equilíbrio, né? E a gente já tem pokémon desse tipo, né? No caso, tanto um fantasma quanto um pokémon fogo. Faria sentido inserir um pokémon normal, inserir um pokémon terra. Se bem que inseriram, né, o Garchomp. Falta aí também pokémon de pedra, que ainda não tem. Embora também faça um certo sentido, porque nos jogos, pokémons pedra e pokémons normais têm fraqueza, né, contra pokémons lutadores. Mas enfim, faria um certo sentido eles utilizarem outros. No caso, como o Garchomp, ele também tem a Mega Form. Poderiam ter adicionado um Tiranitar, poderiam ter adicionado um Flygon. Flygon seria muito louco também. Mas tá valendo, o Chandelure ficou muito bonito e esperamos que dê tudo certo com ele no jogo. Lembrando aí que Pokémon Tournament será lançado pro Wii U lá pro dia 18 de março ainda desse ano. Um último adendo que eu tava esquecendo de comentar. Falei da Korokoro aqui agora de pouco. Só pra concluir algumas informações que eles lançaram esse mês, saíram algumas informações sobre o filme do Volcanion. Pelo que a revista diz, o Volcanion não gosta muito dos seres humanos. E de alguma forma ele vai acabar ficando preso ao Ash. Por que não, né? E de alguma forma, que não se explica como direito, ele vai acabar levando o nosso jovem mancebo até uma cidade misteriosa que tem umas paradas de engrenagem. É meio steampunk, né? O que faz sentido, porque ele tem o lance de vapor e tal, pá. Mas não se explica nada muito sobre o filme. Só dá aquela instigadinha assim, até porque o filme aí vai sair provavelmente agora no meio do ano. Então até lá, até o meio do ano, vai sair informação sobre esse filme. Mas já pro mês que vem, eles já estão prometendo informações mais bombásticas, que eles dizem, né? Já vão ser lançados agora na próxima edição de fevereiro. Ou não, né? A gente não sabe, né? Vamos esperar que eles lancem. E basicamente foi isso. Essa primeira quinzena de janeiro, ao decorrer desse mês, do próximo, provavelmente vamos ter ainda bastante notícia, principalmente por causa das comemorações de 20 anos da franquia. É muito improvável que não saia nenhum jogo novo no final do ano. A gente ainda tem aí pra esse ano Pokémon GO pra sair, então tem coisa aí que vai sair nesses próximos meses. E eu vou estar trazendo pra vocês aqui. Espero que vocês gostem aí deste formato. Antes de encerrar essa transmissão, gostaria de pedir que você acesse nosso site lá no 23comics.com.br. Acompanhe a gente através do Facebook também, pelo facebook.com/23comics, nosso Twitter, que é @23comics, e o nosso canal do YouTube também, que é youtube.com/c/23comicsbr. Assine o nosso canal do iTunes, tem links no post. E no mais é isso aí, gente, muito obrigado e até a próxima transmissão do Casa do Carvalho News, nesta mesma frequência. Falou e até a próxima!